Carapuça na Noite. 35447 na escuta. Na escuta, Bruto da cópia. Ok, alto e claro, Barreiras nível 200. Decola pistola zero, curva esquerda, saída Momo Vatap. Controle 120, decimal 8, código transponder 5447. 141, desça para 4, meu pés, ajuste no 0 no 3. 4-1 no 0 no 3, está na minha 1-4-1. Correto, neste operacionamento de táxi. Tomar o operacionamento de táxi. Bota a fé. Só no gol no 754 para a polícia, está na no 8. 963-15, estabilizou a localização do carro. Enche e completa o procedimento LS FUI, pista no zero, chame torre na frequência 11895. Completando 7295. Ok, copiado, autorizado o táxi, reporte para ingresso do pátio principal. Ingresso do 697. Pelo 697, autorizado ingresso, prossegue para o gate 05. Para o 5, no 697. Oi, Salvador, muito boa tarde, você é 63, o 5, tá, na 63, no 5, continua a aproximação, reporte, marcador externo, trem baixado e travado, que negar 1013. 1013, QNH, botará, passando externo, baixado e travado. Espero torre no 8, decimal 95, Romeu Golfeto. Solo Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, boa, mantém escuta, guarde autorização de tráfego. 30. Vinda na parte da interseção, vento 090 graus e nós 5 nós. Iniciado, serve mais. Solo 3193, seria estimado para estar pushback? O aeronave que estava sua retaguarda passando o momento agora, quer dizer, já passou. Pode autorizado iniciar reporte para o táxi, confirmando 3193. Já passará para o táxi, 3193. 18 da presente, autorizado Conde. Conde da presente, 38. É 315, baixado travado, passando externo. 63-15, avistada, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. 63-15, autorizado, pouso, pista 1-0. Prossiga. Copia da saída, bombo, tem uma missão? Vatap. 2-3-0 para cópia. 2230, pronto, cópia. Autorizado conquista, nível 180. Decola pista no zero, curva à direita, saída Arbo após DCT. Frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 5455. Zero conforme 180, vitória da conquista, decola da 110, com curva à direita, perfil Arbo. O controle 120, decimal 8, transponder 5455, passarelo 2230. Correto, né? Para acionamento táxi. Já está pronto para o pushback e acionamento aqui na remota 14. Aprovado, mantém a posição, conforme. Mantém a posição, aguarde para iniciar. Mantendo, aguardando. Complete final, torre 11895. Copiou a frequência? 11895. Pode... Salvador 4089 da Sul, pode continuar na subida? Livre restrições, continue subida para 360. 360, sem restrições, 4089. Ataque do voo 754, está com 197 a bordo. 4 horas e 7 horas, retornando ao porta-voz. Desça para 2000 pés, ajuste na 093, livre de restrições. O 0389, desça para 3000 pés, ajuste na 093, reduz a velocidade para 2009. Sename 1-4-1, autoriza DLS, XOI, pista no zero, reporte estabilizado. É 1-4-1, autorizado, XOI, reporte estabilizado. Canal 02, chamou a torre. Bom, doutor Nopinha, 3 horas e 30, alterna Campinas. 1-0-0 graus, 159. O meu gosto, então. 9-5. De alfa, atmosfera 1-8-7-9-5, 3-1-9-3. Posso lá. Obrigado, Mambo. 1-7-5-4, irá seguir a aeronave aeroportando através do 4, como número 2, ponto perto do no 8, decimal 9-5, só confirmando após a decolagem, está restrito nível 160 por 20 milhas, 20 milhas. 1-7-5-4. Passa ali 2-2-3-0, autorizado, puxa, pode para o táxi. Reporta para o táxi, 2-2-3-0. Cimento, curva esquerda para o 025, limite ao localizador. Para 025, Força Aérea 1-3-8-9. Fala, Força Aérea. Fala, Força Aérea. Oxenero 6315, táxi via Alfa, irá aguardar para o ingresso no pátio principal antes da Juliette. Alfa, Juliette. Fala, 8547, pilota do Puxa. Pátio 3, autorizado, reporte para o táxi. Voltará para o táxi 447. Muito boa tarde, Botafogo Romeu, Golfo Vito. Botafogo Romeu, Golfo Vito, boa tarde, contato radar, saída Conge, suba e mantenha 090. Vamos dar uma corda, Golfo Vito, pronto. Torre, muito bom dia, é o TAN 319D, está se aproximando, Ponte Fera, pronto. Visual com a TR na final do 1-0. Afirmativo, TAN 3193. Gente, após a passagem do mesmo ali, mantém pista 1-0. Após a passagem do mesmo ali, mantém na 1-0, TAN 3193. Dor, toma do gol 74, boa tarde, ponto de espera pronto. Boa tarde, gol 974, mantém a ponto de espera da pista no 0. Mantém. Zero 3805, boa tarde, pronto para a cópia. Aí, 5 minutinhos, apenas por gentileza, poderia ser para a nossa saída? Dael Leda Bridge, via pausa para Zulu no zero. Obrigado, Dael Leda Bridge, após o terceiro 1-0, portanto 3805. Tentou contato com o solo, muito baixa a transmissão. Ok, mantém a posição, aguarde para o ingresso. Direita, solo 1-219. Pela direita, chama solo 219. Descendo para 2023, posterior 1-3-8-9. Xanamé 141, complete final, torre 2895. 2895, daqui a pouco. Xanamé 141, segundo. Posto estabilizado. Zona 93, livre decolagem da 1-0, vento 1, 0 graus, 1-5-9. Decolagem 3-1-3. Copia 2 horas, Salvador 42, autorizado para seguir o táxi, parte principal, Índia Alfa, ponto esperatório, 1-8, decimal, 9-5. Parte principal, Índia Alfa, 2-9-5, espera, obrigado, até mais. As mensagens saíram simultâneas, ok? Eu só entendi o início do 3216, que irá aguardar um minutinho para cópia de autorização para Fortaleza. E a outra aeronave prossiga. 5240, táxi via Kilo para o pátio treino, escuta atenta a aeronave da passamento presencial táxi, ou melhor, da companhia presencial táxi. Visual para aeronave. Passarelo 2230, acionado pronto para o táxi 39 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Copiado Salvador, 4 horas 39, autorizado para seguir o táxi, parte principal, Índia Alfa. Num ponto de espera, torre 118, decimal 95. Pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera, 1895, 2230. Solo, 5447, está pronto para o táxi, tem 4 horas e 20, autonomia, alterna Serra Bravo. Papai Juliette, PBS 54. 193. Altena Palmas, qual é a autonomia? 4 horas e 20. 4 horas e 20. Autorizado o táxi. Reporte para ingresso, parte principal. Portanto, para ingresso principal, 5447. Salvador, eu vou no 600. Olho 600, aguarde autorização de tráfego número 2 para cópia. 35595, aciona a identificação, quando em Mare, autorizado chegada a Mare, descendo para o 050. Na prova de Mare, desce até o 050. Consiga seu táxi via Juliette para o gate 08631-5. 05, com referência ao TR, prosseguindo através do pátio, portão 8. Afirmo. 5447, após a passagem da aeronave Airbus da Ocean, pintura da Bianca à sua direita, o mesmo irá ingressar via Juliette, que irá prosseguir seu táxi em frente, no ponto de espera, chamar a torre 118, decimal 95, 5447. Ok, tá ciente, 5447, então vai aguardar a passagem do Avianca, após ingressar para o ponto de espera, chamar a torre 118, 95, 5447. Afirmo. 3216, para a cópia. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Momo Frote. Frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 5453. Planejamento correto neste operacionamento táxi. Mantenha a posição, aguarde para iniciar o push. Portanto, Eco, Zulu, November, mantenha-se em condições visuais, nível 095, reposto para descida. Pois. Vai prosseguir para o pátio 33. Salvador, Xanamé 141, na alta. Carcará 02 confirmando, está autorizado ingresso via Taxiway Alpha, reporte para ingresso na Juliette. Gente, mantenha o ponto de espera, gol 1806. Com força aérea 1389, passou. Sempre. Papuã. Aproximação, reporte baixado travado, força aérea 1389. Estou fazendo baixado travado, força aérea 1389. Isso. 370 Natal, localizou 10-10 esquerda, pouca de par, passei 120, controle 208, passei 15462, vai tomar na ponte 9 pronto. Você aéreo no 389, livre pouso, pista no 021, 00 graus e no 5 nós. Autorizar livre pouso, você aéreo no 389. O 1754 decolou os 35, controle 1208. 208, bom, 754. 754, contato radar, saída PUCA, suba e mantenha nível 390. 390, gol 754 na PUCA. O 754, suba restrito para nível 160. 160, gol 1754. Carcará 02, irá ingressa à esquerda via Taxiway Juliette, irá seguir a nave APR da Trip que está no através do Gate 4. Mike, prossiga. Só botando isso que Charlie Mike, a coordenação será feita somente após o contato com a terminal Ilhéus. Charlie Mike, a coordenação será feita somente após o contato com a terminal Ilhéus. Charlie Mike, confirme, fez plano de voo para voar na FI no nível 100, no nível 100 e colocou no plano de voo voado de avisão na rota? Uno 80, autorizado a linha, mantém pista no zero. Zero, mantém, bom, 806. Uno 9, 3, no 924, autorizado Marcioli, nível 350, decola da pista no zero com curva esquerda na saída Fuca Caju, frequência do controle 120.8, código transponder 5465. Agora 1251 no 3325 da 3193. Pulo papá Romeu Lima, prossiga. IP 5595, desça para 2000 pés, ajuste na 093, autorizado LS, reporte estabilizado. 2013, reportar estabilizado, 5595. Triplo papá Romeu Lima, prossiga. Taxi via Juliette para o Gate 01, atenta ao Learjet da Força Aérea. Seu Matias, então, atenta ao Learjet da Força Aérea, segue o 01, na cima dela, não pode não. Gente, qual a altitude que mantém? Gente, 500 pés, controles visuais, aposto no sinal para pouso. Pesada da presente, direto Lucia, reporte nacional para pouso. Tripla Palma Lima, escuta do controle. Controle Salvador, muito boa tarde. É o 35626, tem que dar ordem, cara. Mantém, pistola zero. Ponto lógico, do tráfego ali, mantém, passarei 2230. Bom, se no ideal, desça para o 050. Controle Bonf, quando em Bonf, no ideal vai chamar. Vai iniciar a descida, para o 050, espera aqui. Pelotão, quilo, papas, vieta, senhora, identificação. Autorizado, reporte para o táxi. A reporta. A 32, o nome é, fica atento a parqueamento no aeronave Airbus da Avianca, o Xené Avianca, no gate 1. Após o parqueamento, autorizado, seu puxa, reporte para o táxi. Papatango Kilo, Papavito, vou ir na proa do Través de Vera Cruz, quando no ideal desça para o 1.500 pés. Autorizado, direto passa. Não. Bom, 806, decolada aos 41, controle 120, decimal 8. 208, muito obrigado, é um bom dia. Papatango Mike Juliette, Romeu Torre, 11895. Série do 2230, livre decolagem, dano 0, vento 1 a 0 graus, dano 3 nós. Iniciando 2230. 198, senhora. Controle Salvador, é o 1806. Boa tarde, passando 3.000 para 230. Gol 1806, contato radar saída Puca, suba restrito para o nível 150. Restrito nível 150, gol 1806. Gol no 754, atingindo 160. Ciente, livre de restrições, suba para 390. 390, gol no 754. Bono 754, chame Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2655. Bono 806, livre de restrições, suba para 230. 230, 806, sem restrição. Estabilizado 5595. Ciente, torre 11895. 1895, boa. Salvador é o 35595, fui aliás. 5595, continua aproximação vendo instruções para o pouso. O que negar no 0 no 3. 795. E 5447, livre decolagem, dando 0, vento 080 graus e no 59. Decolagem 5447. Acelera 2230, decolar 243, controle 120, decimal 8. Salvador, Bruno 697, transposição 5, com informação Oscar, boa tarde, para Galeão 380. Boa tarde, Bruno 697, ainda não recebi seu plano, mantém escuta, aguarde a autorização. A gente vai aguardar aqui na sua. Passare 2230, boa tarde, contato radar saída Arbor, suba e mantenha 180. Perfil Arbor 180, passare do 2230. Cara 38 da presente, chame centro na frequência 12545, alterna 12685. Leve pouso na 0, baixada e travada agora, 5595. Solo 600. Prossiga. Pro táxi 115, Maceió 25. 115, Maceió, 12h30, autorizado táxi, parte principal, Índia Alfa. Ponto espera, torre no 8, decimal 95. Índia Alfa, 395, ponto espera, boa na 600. 8, 5447. 120, 8, 5447. 120, 8, 5447. Aracaju, aguarde autorização de tráfego. 447. 5447, contato radar, saída Momo, suba e mantenha 200. Subi e mantenha 200, 5447. João Pessoa 92, qual a tua minha? 5 horas. Copiado, autorizado táxi, Índia Alfa, ponto espera torre 18, decimal 95. Táxi, ponto espera torre 18, 95, tá 2. Eu sigo, Quebec. Eu também acabei de entrar em contato agora com a sala S e foi confirmado, ok? Pronto. Então, vai Quebec, Carol Lorenzo, meu pão, decola pista 17, curva direita da cor do axé, frequência do controle 120, decimal 8, código padrão. Termo, esta aí mesmo, tracionamento táxi. 5 milhas nordeste, José de Salvador, chame Aracaju na frequência 1203. 595, boa tarde. 1394, autorização para o Galeão. No 394, aguarde autorização de tráfego. 94, está pronto, praticamente para o posto. Gente, aguarde. Salvador, boa tarde, eu estou na 3805. Na autorização de tráfego, parou isso. 3 Ciência, posto através do parque de Bituaçu. Controle Salvador, 5626 da Trip, ideal descida. Trip 5626, desça para 4000 pés, ajuste no 013. 4013, Trip 5626. Aguarde autorização de tráfego, ano Trip 3. Número 4 para autorização, número 3 confirmado. Ok. Tá 3805 para a quadra, pronto. Certeza, 3805 para a quadra. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Apesulu no zero. Controle 120, decimal 8, código 5464. Meia, identifique chegada Mari, desça e mantenha 05. 208-5464-3805. Correto neste estacionamento táxi. Neste estacionamento táxi, 3805. 924, levar reporte para o táxi. 3283 para 4, pronto. Copia, 3283, pronto. Aracaju 90, decola da pista no zero com curva à esquerda, Pouca Caju, frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 5477. Aracaju 90, decola da 10 curva à esquerda, Pouca Caju 1208, controle 5477, transponder.